preciso realmente ficar frente a frente contigo, Deus. Eu preciso realmente ficar frente a frente contigo, Deus, para tratar com a minha dureza, desfazer os enganos da alma, confrontar minhas motivações e jamais me perder da unção. É preciso realmente ficar frente a frente contigo. Essência do chamado de Deus.